Só um parênteses aqui que eu tenho que comentar. Eu tenho uma parede preta aqui que eu escrevo de giz nela. Minha namorada veio aqui, desenhou uma. Fez um desenho. Eu tô olhando desde então. Tô falando assim: ah, legal, fez um trevo de 4 folhas. Né? Pra me dar sorte, né? Eu falei: não, que coisa legal, gentil e tal. Tem esse trevo de 4 folhas aqui do meu lado. Agora, olhando melhor, uma das folhas tem um risco. Eu tô achando que é um caralhinho voador, cara. É um caralhinho voador. Eu achando que ia pra dar sorte, velho. E aí, beleza? Eu sou o Guga, você tá ouvindo o GugaCast e hoje comigo o youtuber que mais trabalha no Brasil, Pablo Peixoto. Olá, trabalhando inclusive agora. É. Agora aqui no GugaCast, colaborando. E também comigo a presença ilustríssima do embaixador do Brasil na Bélgica, Rafael Mafra. Opa, e aí, tudo bem? Eu não sou embaixador não, me livra dessa. Aliás, isso é uma coisa que está se disseminando rapidamente, cara. Pessoas falando que eu sou diplomata, eu não sou diplomata. Por favor. A gente está hoje aqui para contar várias histórias do Pablo. Como é que a gente pode amarrar essas histórias, Pablo? São histórias de farsas? São histórias em que você foi um impostor? Eu posso dizer isso? Pode ser, pode ser. São as frias que eu me meto. É foda porque não é um negócio ativo assim, ah, eu vou ser um impostor nessa situação. São situações que acontecem em volta de mim que de repente eu sou outra pessoa. E aí eu tenho que, às vezes, pra evitar um constrangimento maior, eu tenho que me caracterizar dessa pessoa e sair da situação. Entendi. É complicado. Alguma dessas vezes você já foi o Mark Ruffalo? O Mark Ruffalo dizem, né, pessoa da internet... Os internautas dizem que eu sou bem parecido com o Mike Ruffalo, apesar de eu não ver semelhança nenhuma. Mas é igual mesmo. Eu acho bom, né? Legal você parecer com pessoa famosa, eu acho maneiro. O legal é que eu faço no canal, eu faço o Recap com os Pobre, que a gente faz a caracterização, né, de personagens com restrições orçamentárias. Uhum. E na hora de fazer o Bruce Banner é mole, porque é só colocar um jaleco. É legal que parece que o Mike Ruffalo tá fazendo todos os papéis, né? É, eu já te dei a ideia da gente fazer as camisetas do Quatro Coisas, onde a gente vai usar os pôsteres do filme do Mark Ruffalo, mas com você no lugar dele. Ninguém vai notar a diferença e, ao mesmo tempo, a gente não vai ter que pagar direitos autorais. É uma excelente ideia. Aliás, o Mark Ruffalo e o Chris Hemsworth, né? Eles fizeram um recap com as pobres do Thor Ragnarok, igual eu faço. É mesmo? Eu falei, cara, esses caras estão roubando meu show, velho. Eles precisam disso. Eles têm necessidade... Que absurdo. Eu acho legal que você trouxe a história aqui do Cospobre, que é um dos quadros, é uma das coisas que acontece no seu canal, né, no Quatro Coisas. Sim. E eu vou contar uma coisa aqui que vai mudar a sua vida, cara. O que foi? Aqui no GugaCast, a gente tá fazendo um esquema que é o grupo secreto de assinantes do GugaCast. Já te falei isso? Não. A gente tem um grupo secreto de assinantes do GugaCast. Você paga 15 pratas... E você se torna um assinante e você pode fazer parte desse grupo maravilhoso e incrível no Facebook, onde tudo é lindo e a gente tem mini GugaCasts todos os dias. Úteis. Uou! É, a gente realmente faz isso. A gente não sabia o que a gente estava fazendo quando a gente prometeu e agora a gente tem que manter. Mas a gente tá mantendo. E agora, cara, a gente montou um esquema novo de assinaturas com o PicPay. Tá ligado, PicPay? PicPay, conheço. PicPay é o sistema de pagamento dos mais legais, tecnologia brasileira. A gente criou junto com eles um esquema que você pode pagar pela sua assinatura do GugaCash através do PicPay, sacou? E todo mundo pode... Por que isso vai mudar a sua vida? Você me pergunta. Porque agora você pode fazer a mesma coisa com os assinantes do Quatro Coisas, entendeu? Olha aí. É só você ir em assinaturas.picpay.com e você também pode criar o seu grupo de assinantes e fornecer conteúdo exclusivo para eles através desse sistema que o PicPay criou. Tô dentro. Tá dentro? Beleza, eu te trouxe aqui só pra te convencer pra isso, mas todo mundo pode fazer. Então assim, se você me ouve e você tem um podcast, e você tem um canal do YouTube, e se você quer criar um grupo de assinaturas também, você também pode agora, é só ir lá em assinaturas.picpay.com, cria lá o seu grupo também e faz igual a gente. E aí, cara, acontecem coisas maravilhosas lá, a gente discute, por exemplo, se o Luiz Carlos é um viajante no tempo, né? Foi uma discussão bastante calorosa. A gente tem programas exclusivos pros assinantes. É muito maneiro lá. Muito bom. É muito maneiro lá. Eu vou explicar como é que você faz, ok? Eu já falei aqui que você entra em gugacast.com/assine e lá tem todas as instruções, mas eu vou dar um spoiler aqui. Você tem que baixar o aplicativo do PicPay, garante aí que você tem o aplicativo mais atualizado. Aí você vai clicar em pagar e aí você vai pesquisar lá GugaCast. no PicPay. Aí, quando você achar o Google Cash, vai aparecer lá assim, ver planos. Você escolhe o plano que mais se adequa ao seu bolso e você concluiu. E agora, se você fizer isso agora, você vai ganhar R$10 de cashback. Você paga a sua assinatura e imediatamente, pá, R$10 de volta na sua carteira do PicPay. Olha aí. Cara, não é incrível? É uma troca perfeita. O cara ganha dinheiro e conteúdo. É isso. Então é só ir lá em assinaturas.picpay.com, cria lá o seu conteúdo, o seu grupo secreto também. Vamos fazer. Mas se eu falar que é o que eu vou fazer, não vai ser mais secreto. É, beleza. Mas é só um nome. Você tem que escolher um outro nome. Grupo secreto é o meu. Ah, tá. Já tá registrado. Isso. E vem pro grupo secreto do Google Cash, Rafael. Faz a musiquinha da caixa aí. Vem pra bolha, você também. Vem. Pra bolha. Excelente. Vamos pro jogo? Vamos jogar? Bora. Eu tenho um jogo novo. E vocês sabem que um jogo novo, a melhor coisa do jogo novo, não é o jogo novo. Não. É a vinheta nova. Então, Caio, solta aí a vinheta de lamentação de vinheta nova e, na sequência, a vinheta do jogo novo que se chama Português Português. Português Português. É muito simples. O jogo Português Português é assim. Eu vou falar pra vocês um nome de um filme, da maneira como ele foi traduzido em Portugal, entendeu? Que é sempre muito engraçado, cara. E aí vocês têm que adivinhar qual é esse filme, sacou? Boa. Quem adivinhar qual é o filme ganha um ponto. Primeiro vai um, depois vai o outro. Não tem que apertar um botão, entendeu? E, mais importante, é um pouco complicado, porque isso muda um pouco a dinâmica do jogo, é que a última rodada vale 1 milhão de pontos, ok? Caramba! Surpreendente. Então tá, eu vou começar, o Rafael vai primeiro, porque tem um lance de criatividade, Pablo, você vai sacar. Você tem que, tipo, dar uma inventada pra você conseguir adivinhar qual é o filme, beleza? Então o Rafael vai primeiro, e aí na sequência vai você, e aí depois eu falo outro título, aí vai você e depois o Rafael. Sacou? Saquei. Vamos lá, primeiro título, Marés Vivas. O nome do filme é Marés Vivas. Marés que filme Vivas. Vocês acham que é esse? Além de filmes, a gente tem séries também, então talvez sejam séries. Ok? Tá bom, ficou mais difícil agora. É, piorou. Marés Vivas. Rafael. Marés Vivas. Pô, não tô lembrando o nome do filme em português, daqueles caras que naufragam e ficam em alto mar por vários dias. Você sabe que filme é esse? Ah, eu sei, é uns caras que eles vão mergulhar, né, e aí esquecem eles lá, né? Não é isso que você tá isso. falando? É. E aí no fim eles morrem. Ah, é uma história real esse filme. Pô, você contou o final. É o spoiler. É que você achava que ia acontecer o quê? Eles iam... passar um barco. Salvar eles, velho. Alegria. É uma... Então, esse filme é uma história real. E filme de história real não tem spoiler. Ah, Marés Vivas ou esse filme do casal aí? Não, esse filme do casal aí que ele falou. Tem que pode vir a ser Marés Vivas. Vale pesquisar o nome do filme em português? Aí não, né? Não. Não vale pesquisar nada. Não pode encostar no computador. Se você encostar nada. No computador, você já perdeu 10 pontos por ter falado isso. Você já tá com menos 10. Eu não faço a menor ideia do que seja Marés Vivas. Você tem que chutar, então. 20 mil léguas submarinas. Poderia ser 20 mil léguas submarinas. Esse filme de tubarão também, né? Uhum. Não pode ser tubarão. Tubarão provavelmente é chamado mandíbulas. Poderia ser mandíbulas, eu não sei. Qual que é o seu palpite, afinal? É, fala um palpite. Mandíbulas. Sharknado. Eu vou trocar. Sharknado. Sharknado se chama Marés Vivas. Se eles tivessem traduzido Sharknado, tá aí um filme que não merece tradução. Seria Ventos Vivos, né? Tá aí uma ideia. Talvez seja. Então, posso dar o resultado? Por favor. Os dois perderam. Então tá 0 a menos 10 pro Pablo. Marés Vivas é SOS Malibu. Mentira! Não é demais? Mentira! Marés Vivas! SOS Malibu! Marés Vivas, cara, é SOS Malibu. O que será que significa o Maré Viva em Portugal, cara? Será que salva-vidas lá são Marés Vivos? Não sei, cara. Vamos pro próximo? SOS Malibu já é estranho, né? Já é estranho, pois é. Baywatch, né? Mas Marés Vivas é Baywatch. Pois é. Se você pensar bem, o nosso título em português também é meio bizarro, né? SOS Malibu. SOS Malibu também é escroto, né? É fora, se Baywatch for pra outra cidade, eles vão ter que... Fudeu, né, cara? Se é SAI, que tem uma cidade na frente, vai ser SOS Malibu, Las Miami. Vegas. É, exato. Las Vegas é foda, né? Las Vegas é foda, os caras vão ter que ir. Salva a vida de piscina. De fonte, né? Essa história de continuação de nome é muito boa, né, cara? Porque o cara acha que foi genial, acertou o nome, e aí de repente vem uma continuação e fode o nome que o cara bolou. Fode o nome, né? É. Tipo, ser, Meu Primeiro Amor. Que aí depois meu virou. Parte dois. Meu Primeiro Amor, parte 2. Porra, ou é o primeiro ou é o segundo, caralho. Não tem o primeiro, parte 2. Meu Segundo Amor não seria realmente um filme muito atraente. Ou Eu Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Uhum. E virou Eu Ainda Sei o que Vocês Fizeram no Verão Passado. Tá bom, agora vem o ponto de criatividade. Como vocês traduziriam Baywatch, SOS Malibu, pra ser melhor do que Marés Vivas? Se vocês morassem em Portugal. Se vocês fossem o distribuidor do filme em Portugal. Salva-vidas muito loucos. Tá bom. Rafael, bate cara, essa. Como que eu vou ganhar disso? É impossível. Guarda-vidas agora. Eu chamaria de Preciso de Ajuda no Mar. Não, terrível. Eu vou dar o ponto pro Pablo. Então tá 1 a menos 10 pro Pablo. Eu tenho uma ideia também. Eu chamaria de Vigia da Bahia. Vigia da Bahia, até. Não é perfeito. Baywatch, Vigia da Bahia. Vigia da Bahia. Posso ir pro próximo? Pablo, você é o primeiro agora. Caetano Veloso, né? Pablo, você é o primeiro agora. Tá. Miúdos e Graúdos. Miúdos e Graúdos. Miúdos e Graúdos. Que filme é esse em Portugal? Gatinhas e Gatões. Bom chute, hein? Bom chute. Mas Gatinhas e Gatões também é outro... É outro nome também que não tem nada a ver. É, né? Outro nome terrível, né? Terrível. Não, podia muito bem estar na lista aqui. Olha, cara, se vocês falarem mal de Gatinhas e Gatões de novo, eu vou ter que desconectar. Porque... Além do filme ser maravilhoso, esse nome é espetacular. Não, ele é tão ruim que é bom. Mas é por isso que ele é bom que ele é ruim. Vai, Rafael. Eu acho que Miúdos e Graúdos é Goonies. Goonies, porque bom chute. Tem a meninada, né, que são os miúdos, e tem o Sloth, que é o graúdo. Graúdos. E eles aprontam as maiores confusões, sendo miúdos e sendo graúdos. Porra, bom chute, Rafael. Bom chute. Mas os dois erraram. Miúdos e Graúdos é o filme Grown Ups. Do Adam Sandler, sabe qual é? Gente Grande. Gente Grande, no Brasil foi Gente Grande. Esse aí era possível, de acerto. Esse era possível. Esse era possível, o outro era possível. Nunca eu ia cair no Baywatch. Agora, o ponto de criatividade. Opa. Como vocês traduziriam Grown Ups em Portugal? Rafael, vai você primeiro, que o Pablo foi primeiro da outra vez. Traduziria Grown Ups como O Grande Trapalhão. Pro Adam Sandler, que é o Didi Mocó de Hollywood. Pablo, como você traduziria Grown Eu ups. Traduziria só pra graúdos, porque miúdos não faz muito sentido. Verdade. Só serve pra confundir, pra gente perder o jogo. Pô, e graúdos ainda dá pra usar o mesmo logo, hein? Porque é muito perto ali o tamanho, começa com G. Pois é, graúdos, ia ser perfeito. É, dá pra usar o U, né? O U maior, assim. Porra, Pablo, você vai arrebentar esse jogo, cara. Olha lá, Portugal, me contrata. Tô aqui pra facilitar a vida de vocês, meus patrícios. Eu tenho uma outra ideia melhor. É um filme do Adam Sandler, né? Que tal assim... Adandutos, entendeu? Caralho. Eu vou dar o ponto de novo pro Pablo, porque a ideia de usar graúdos como Grown Ups foi muito boa. Muito bom. Tá 2 a menos 10 pro Pablo agora. Rafael, você tem que se recuperar aí. Posso ir pro próximo? Vamos lá. A rapariga que sonhava com uma lata de gasolina e um fósforo. Puta que pariu. Ah, esse eu sei qual é. Esse é o filme ou é a sinopse? É o filme, é o nome do filme. Esse eu sei qual é. Esse aí é A Menina que Brincava com Fogo, baseado na obra do Stieg Larsson. É esse mesmo, Rafael, você acertou, parabéns. Nem na versão portuguesa. É, na verdade, o nome em inglês do filme é The Girl Who Kicked the Nest. Mas o nome original do filme é Flickam Som Lekt Med Elden. Porque afinal o filme é sueco. Verdade. Não, eu acho que em sueco não fica desse jeito que você falou. É A Garota Som Que Botava Fogo Som. Botava fogo, assim. Não, é A Garota Som Que Botava Fogo Strom. Excelente piada. Eu já dei o ponto pro Rafael, né? Eu falei antes de você dar a sua resposta, mas tudo bem, porque tá 2 a menos. Mas isso aí pra mim isso era a sinopse do filme. É, tá 2 a menos 9 agora, então não foi terrível assim. Mas bem. Tem um ponto de criatividade ainda, e agora você é o primeiro. Que nome você daria pra Flickam Som Lekt Med Elden em Portugal, se você fosse o distribuidor do filme lá? Como é que é o nome em inglês? The Girl Who Kicked the Nest. A menina que chutou o balde. Chutando Balde, que também seria a minha tradução pro Breaking Bad. Cara, eu vou falar, a gente tem os nossos amigos lá da Paris Filmes, da PlayArt, que ouvem o GugaCast. Contratem o Pablo. Vocês estão perdendo um talento que pode perpetuar a arte de vocês. Chutando Balde. Chutando Balde. Ótimo. Rafael, que nome você daria? Eu chamaria de Suecas Incendiárias. Suecas Incendiárias. Eu vou dizer que o Rafael se saiu melhor nessa, Pablo. Porra. Porque esse é um filme que ia atrair uma audiência. Essa audiência ia ficar muito decepcionada depois de um tempo, mas aí eles já iam ter pago o ingresso. Ainda mais suecos. Então fica 2 a menos 8 aqui pro Pablo. Agora, qualquer nome com rapariga é engraçado, né? Não tem jeito. Rapariga é um negócio muito bom, né? É uma palavra muito rapariga. Boa. Rapariga. Rapariga. Eu acho, inclusive, não sei se você trouxe esse filme, mas a gente já citou aqui Meu Primeiro Amor. Eu acho que My Girl, em Portugal, devia chamar Minha Rapariga. E provavelmente se chama. Eu quero viver numa realidade onde My Girl, em Portugal, chama Minha Rapariga. Então eu não vou pesquisar como é de verdade. De rapaz, né? É, lá é uma palavra normal. Isso é feio pra caramba. É horroroso. Rapariga. Não pode ser uma mulher bonita chamando rapariga, cara. Bom, posso ir pro próximo? Vai. Esse é incrível, hein? Os Quatro Cabeleiras do Apocalipse. Os Quatro Cabeleiras... do Apocalipse. Os Quatro Mentira Cabeleiras isso. do Apocalipse. Tá, essa já posso fazer um, dar um chute. Vai lá. Apocalipse, o Calipso deve ser o ritmo, né? O Chimbinha, né? Cara, deve ser os Reis do Ye, Hard Day's Night. Rafael, o que você acha que é? Que excelente, cara como, é muito difícil jogar com o Pablo. É que talvez os Reis do Ye é muito bom também, né? Estou foda, chuta help que eu acho que vai. Deixa eu pensar, os quatro, como que chama? Os quatro? Os Quatro Cabeleiras do Apocalipse. Quatro Cabeleiras do Apocalipse. Na verdade, esse devia ser o nome da banda do Chimbinha, né? É. Ele perdeu a chance aí. Apocalipse. Eu acho que esse filme é Valderrama Eterno. Valderrama Begins. O Pablo acertou realmente o filme A Hard Day's Night, que eu não tinha me tocado. Eu bitomaníaco não poderia deixar de citar isso. Pois é, mas eu não tinha me tocado que o nome desse filme em português é Os Reis do Ye, que é um nome horroroso também, é horroroso. Quase tão ruim. Mas é porque no Brasil tinha o ritmo, né, do Ye, que era a Jovem Guarda, né? É, exato. Que era baseado no X-Love e Ye. Aí Ye virou Ye no Brasil. E virou o ritmo, né? O rock brasileiro foi chamado de Ye por muito tempo. E aí pegou. Em Portugal, eu imagino que o Calypso devia estar bombando. E aí vieram os Beatles e destronaram os cantores de Calypso. É aí possível. Eles falaram após Calypso. Não, mas o melhor é que são os quatro cabeleiras do após Calypso. Mas os quatro cabeleiras que entregou, na verdade. Quatro cabeleiras ficou fácil. É muito legal que a gente tenha dado um nome indígena pro rock, né? Ye. A gente devia ter mantido isso. Devia. É. A gente titãs, ia ser Yeyezero. Os titãs chamavam os titãs do Ye, né? É verdade, verdade. Que é um nome horroroso também. Mas aí eles caem na categoria de que todo nome de banda dos anos 80 tem que ser um nome horroroso. Né? Era uma regra. Acho que era titãs do Ye. Não tinha nem. Nossa, é. O que é impressionante é que eles passaram de um nome horroroso a um nome incrível que é Titãs. É. É mesmo. Engraçado. É mesmo. Rafael, ponto de criatividade, como você traduziria A Hard Day's Night em Portugal? Bom, eu traduziria como Tem Dia Que De Noite É Foda. É, Rafael, você se recuperando bem nesse jogo, parabéns. Porra, cara. Vai, Pablo, supera isso. Checkmate. Checkmate, derruba o rei aqui, ó. Ok, então vou dar esse ponto pro Rafael. Mas se bem que o Pablo acertou o filme, né? Então foi um ponto pro Pablo, 3. E mais um ponto pro Rafael, que tá agora com menos 7. 3 a menos 7 pro Pablo. Mas tudo pode mudar agora, porque essa é a última rodada. Ok. Última rodada, hein? Prestem atenção em tudo que vocês aprenderam até agora. O título é Duas Miúdas nas Lonas. Louco. Duas miúdas nas lonas. Nas lonas. O que será que deve querer dizer nas lonas em Portugal? Nas lonas. Deve ser sem dinheiro. Duas miúdas 2100 quem serão? Sou eu que vou primeiro? Não, é o Pablo. É o Pablo, não, né? eu falei dos Beatles. Ah, é verdade, não é você, Rafael, foi mal, vai lá. Por isso que a gente tava nesse silêncio. Foi o segundo que eu falei do Valderrama Eterno, que infelizmente não era. Duas miúdas na lona. Eu tô na dúvida. Não, nas lonas. Duas miúdas nas lonas. Nas lonas. Elas parecem caminhoneiras também. Rafael, fala isso com sotaque português. Duas miúdas nas lonas. Duas miúdas nas lonas. Pô, tem S pra caramba, né, cara? S é foda. Português fica louco, né? Duas miúdas nas lonas. Deve dar um orgasmo em português, né? Duas miúdas nas lonas. Eu acho que esse é um filme das irmãs Ashley. São Ashley gêmeas. Mary-Kate. Uma boa, hein? Isso. É uma boa, hein? E é um filme em que elas aprontam as maiores confusões. E é isso que nas lonas quer dizer. Aquele que passa na tarde, né? Quer dizer que elas estão aprontando muito. Elas fugiram do papai e da mamãe. E aí estão perdidos na cidade de Nova York, aprontando todas. É aquele que, apesar de iguais, ela tem personalidades diferentes? É aquele? Que uma é boazinha e a outra é super atacada, exatamente. É, exatamente. É, uma é rebeldezinha e outra é patricinha. Isso. Oh, é isso que eu acho. Esse filme é bom. É, você resumiu aí toda a filmografia das irmãs Olsen. Não é apenas um filme, mas ok. Se for qualquer um desses filmes, eu ganhei. É, beleza. Pablo, você, vai lá. Duas miúdas nas lonas. Eu vou chutar as branquelas. As branquelas, boa. Bom chute, hein? Esse era meu outro palpite. Bom chute. Nenhum dos dois acertou. Vocês não prestaram atenção nas entrelinhas. Eu falei que valiam séries. Duas miúdas nas lonas é Two Broke Girls. Putz, jamais. Né? Jamais. Pô, você quase foi, Pablo. Você falou, putz, deve ser garoto sem dinheiro. Ah, rapaz, eu sempre achei que esse broke aí era psicologicamente broke. Não, elas não têm grana, não. Ou é um trocadilho aí? Não, é porque elas não têm dinheiro mesmo. Elas ficam juntando no final. Você nunca viu a série? No final mostra quanto dinheiro elas juntaram. Acho que eu vi trechos, mas não peguei essa significado. São duas garçonetes, não é? É, são duas garçonetes. Elas não têm dinheiro nenhum. Elas são super pobres e elas estão tentando juntar dinheiro pra abrir uma loja de cupcake. Cara, é muito ruim essa série. Eu acho bem ruim também. Eu levei muito tempo pra esquecer e agora você me fez lembrar com duas miúdas na lonas. Mas ficou um pouco melhor agora, fala aí. É verdade. Se tivesse esse nome. Agora vai lá, ponto de criatividade pra ganhar, hein? Pablo, que nome você daria? Como será que chama Paris Filmes de Portugal? Deve ser Buenos Aires Filmes. Faria sentido. Faz todo sentido, né? Faz todo sentido. Uma vez que Buenos Aires é a Paris da América, então, Paris deve ser Buenos Aires. Então, se você fosse o tradutor da Buenos Aires Filmes, que nome você daria pra Two Broke Girls em Portugal? Pobres Garotas. Pobres Garotas. Foi bom, caramba, hein? Tirou da cartola. Porra. Ficando tensa que já começou a suar. Sério. Paris Filmes, Play Art, vocês têm o meu e-mail. Aliás, Pobres Raparigas. Pobres... Ah, perdi. Que final maravilhoso, cara. Milhão de pontos pro Pablo. Obrigado. Pode soltar as palmas histéricas aí, porque, porra, foi demais. Foi demais. Pobres Raparigas. Não vou nem deixar você tentar, Rafael. É, melhor mesmo, que eu não sofresse humilhação. Pablo, eu sabia que esse jogo ia ser legal, mas eu não esperava que você ia sair tão bem. Parabéns. Pô, mas pô, galera de Portugal é foda, cara. Não sei como é que eles conseguem. Tem uns casos, né, que eles entregam filme, né? Tem. O Homem que Veio do Futuro. O Homem que Veio do Futuro, que é o Planeta dos Macacos. Sensacional. E tem o ótimo também. Eu não falei porque é muito óbvio, mas é um ótimo também, que é Branco Não Sabe Meter. Brancos Não Sabe Meter, é genial. Tem aquele Psicose, né? Eu acho que era o assassino, era a mãe, uma coisa assim. É, tem um que é exatamente. Que é simplesmente o filme. O filho que era a mãe, eu acho. O filho que era a mãe. O sexto sentido deve ser o Bruce Willis está morto. Bruce Willis está morto. Ah, ok, vamos pra história. Bora. Hoje o nosso amigo Pablo Peixoto vai contar várias histórias deles e a gente teve a ideia aqui brilhante de criar as camisetas do Pablo, né? Que a gente vai fazer, né, Pablo? Vai rolar, vamos, né? Vamos fazer. Mas enquanto elas não estão prontas, não esqueça de visitar a loja de camisetas do GugaCash, lá em mitoucamisetas.com.br/GugaCash. A gente tem mais de 20 modelos de camisetas, inclusive podcast ou telenovela, Extreme Medieval, que foi o episódio mais doloroso que a gente já fez, a camiseta de Perth, que é a cidade irmã. A gente vai mandar um diplominha pra Perth. Você sabia, Pablo, que Perth é a cidade irmã do GugaCast? Perth? É, Perth, na Austrália. Por que cidade irmã? Porque sim, cara. Porque é demais você ter uma cidade irmã do podcast. A gente recebia... Qual é a outra cidade? Não tem. A gente recebia muita história de Perth e aí a gente inventou isso. Ah, e aí a gente vai mandar um diplominha pra Câmara dos Vereadores de Perth e ver se eles mandam um agradecimento. Perth é Curitiba da Austrália. Talvez. Eu não sei, eu acho que é mais pra Cuiabá da Austrália. Putz, então pegou pesado. Então, antes da gente falar as histórias do Pablo, se você quer que a sua história seja lida aqui no GugaCast, a gente tá querendo histórias de escola, de negócios e de casamentos. História de casamento foi uma boa ideia, hein? Não esquece de colocar lá se você quer que a gente leia o seu nome ou não. Se você não falar, a gente vai chamar você de Arnaldo. Beleza? Pablo, conta essa história aí, cara, que você era o presidente do fã-clube do Erasmo Carlos. É verdade isso? Cara, não presidente do fã-clube do Erasmo Carlos. Eu sou fã do Erasmo Carlos. Poderia até ser presidente do fã-clube, mas não era o fã-clube. Era o grupo do finado Orkut. Uhum. Né? Tinha um grupo do Erasmo Carlos. Comecei no Orkut cedinho, aí deu pra pegar algumas comunidades. E na época tava rolando uma... Peraí. Você um dia entrou no Orkut e falou assim, puxa, ninguém fez a comunidade do Erasmo Carlos ainda, vou fazer. Foi isso? Foi isso. Foi exatamente isso. Mas é porque eu gosto mesmo, não fico caçando. Ah, o Ronivon já tem. Ah, Roberto Carlos já tem. Vanderléia, putz. Vanderléia, porra. Erasmo, é nóis. Agora deixa eu ver quem é Erasmo aqui. Vamos lá no Emule baixar a fotografia do Erasmo. Aí 6 meses depois, baixa. Mas era mesmo, eu conheci o pessoal da empresa do Erasmo, eu conheci o Erasmo graças ao Orkut. Foi bem legal, cara. Cara, você conheceu o Erasmo Carlos? Conheci o Erasmo Carlos. Essa é a segunda melhor coisa depois de conhecer o Roberto Carlos. Porra, só, né? Depois de conhecer o Roberto Carlos, só tem o Erasmo, cara. Você conquistado, não tem mais nada. É verdade. E ele sabia, assim, tipo, que você era o fundador, o dono da comunidade do Erasmo Carlos no Orkut? Quer dizer, depois que eu falei, ele sabia. Ele deve ter ficado emocionado com isso. Ah, mais ou menos. Ele ficou legal porque tinha os projetos legais na página, né, na comunidade. A gente tinha feito uns projetos legais e aí ele ficou sabendo. O filho do Erasmo cuidava da Coqueiro Verde, que era a produtora dele. E aí fiquei muito amigo dele também, trocava mensagens e foi bem legal, cara. A Coqueiro Verde era a produtora do Erasmo Carlos? É, ele tem a música, né, Coqueiro Verde. É, porque tem uma produtora Coqueiro Verde que tem uns DVDs dos Beatles. É essa mesmo. Olha só. É mesmo. São maneiras esses DVDs. Aí tinha os projetos que eu falei, né? Aí a gente convidou os fãs que também tinham banda, que também tinham bandas de garagem e tal, pra poder regravar músicas de lado B do Erasmo e fazer um tributo. Uhum. Aí a gente tinha um blog e o cara mandava pra mim a música e eu postava. E assim, tivemos 15, quase 20 músicas de bandas desconhecidas gravando as músicas que ninguém gravava. Caralho, que genial. Sucesso. Que ideia genial. Pô, muito legal. E, pra minha surpresa, poucos anos atrás, o Erasmo lança Meus Lados B, que é justamente as mesmas músicas que a turma gravou. É mesmo? Dizer, muitas das músicas são as mesmas, né? Mas que são músicas famosas, assim, pra quem é fã, mas que o grande público não conhece. Uhum. Ele lançou esse DVD com CD justamente com essa ideia de trazer essas músicas que não são muito conhecidas, mas que os fãs adoram, né? Uhum. Isso é, porra, cara, que legal. É bem legal, cara, nos anos 70, tá mais conhecidos. Aqui em Brasília, teve uma banda, não fez muito sucesso, mas tocou em alguns lugares, que chamava RC DAC, que era Roberto Carlos das Antigas Cover. E esse aí das que você podia fazer... esse aí que você podia fazer era o ECA DAC, seria o Erasmo Carlos Alternativo das Antigas Cover. Mas era isso mesmo, a ideia era essa. Aí quando eu encontrei o Erasmo, eu falei, ah, eu sou o cara do Orkut e tal. Ah, você que fez o tributo? Eu falei, pô, eu fiz o tributo. Aí mandamos um CD pra ele com as músicas. Você fez um bacana. CD? Ou tipo, você gravou um CD? É, né? Gravou um CD, né? Não, gravei um CD caseiro com você, as tá, você pôs no blog, que as bandas me enviaram. Entendi, legal. Eu tô do blog no CD porque é um presente, né? Aí fiz a capa e tal. Uhum. Legal. E o nome da sua comunidade era só Erasmo Carlos? Erasmo Carlos. Eu adoro Erasmo Carlos. Não, era só Erasmo Carlos, porque foi a primeira, né? Então já você podia pegar só o nome dele, que ficava mais fácil de alguém localizar. Não, não, não. Tinha que ser Amo Sou Erasmo Carlos. Amo Sou. Não, depois, acho que depois de uns anos é que começou os nomes da, virarem piadas prontas, né? Erasmo Carlos, das cataratas. Mas voltando ao Erasmo. Então, mas em que momento que você deixou de amar o Erasmo e passou a ser o Erasmo? Aí, o que aconteceu? Alguma agência de São Paulo tava fazendo um comercial do Guaraná Antártica. Acho que ia lançar a garrafa de 3 litros e tal. E eles iam fazer uma brincadeira que os mais amigos poderiam compartilhar o Guaraná. Então eles iam usar a música do Milhão de Amigos, do Roberto Carlos com o Erasmo, e iam ter o Erasmo e o Roberto interagindo jovens, na época da Jovem Guarda. Aí a maluquinha da produtora lá, da planejamento, sei lá como é, quem que tava fazendo, abriu, foi lá na comunidade do Erasmo do Orkut e entrou em contato comigo, que falou assim, ah, o dono da comunidade deve ser o maior fã do Erasmo, pode me ajudar. Uhum. E ela falou se eu conhecia alguém que parecesse com o Erasmo pra fazer. Aí eu falei, pô, não conheço ninguém, eu posso pensar aqui um pouco, jogar o anúncio na comunidade. Uhum. Aí ela olhou meu avatar e olhou pro avatar da comunidade, que era um Erasmo metade da cara velho, metade da cara novo. Uhum. E falou assim, ô meu, por que que você não faz o Erasmo, meu? Eu falei, peraí, coisa mais aleatória. Eu que não me pareço com o Erasmo, completamente diferente do Erasmo. Ela falou assim, é meu, pode fazer o Erasmo aqui no comercial e tal, você faz um teste. Eu falei assim, ué. Falei, pagando bem, que mal tem. Vou levar essa possibilidade a sério. E eu falei, olha, eu topo. Se vocês acharem que tem a ver, quem sou eu? Pra não fazer esse frila. E poder ter uma história dessa pra contar. Imagina, fazer um comercial. Falei, que coisa incrível. Tem que contar essa história. Tem que ter essa história pra contar. Mas aí eu não sei. O comercial nunca foi ao ar. Nunca mais entraram em contato. Eu acho que deve ter sido complicado de liberar a música. Liberar os direitos pra fazer a dupla lá, né? Porque o Roberto é chato pra caramba. E desistiram da ideia, então a ideia era maluca mesmo, de nem chegou no atendimento. Uhum. Mas tinha um monstro, chegaram a mandar o desenho animado, de como ia funcionar, com a animação. Ia ter sido uma coisa bem legal, cara, mas eu acho que não ia passar, porque uhum. não tem... Assim, é. Se fosse, meu, estamos fazendo aqui o Guaraná Mark Ruffalo. Aí poderia pensar, realmente tem gente que comenta. Era isso que eu ia achar que era isso que eu achei que tinha acontecido. Ela pois chegou e falou, olha, consegui esse cara aqui pra fazer o comercial. Aí mostrou sua foto. O cara falou, porra, é o Mark Ruffalo. Você acha que a gente vai ter dinheiro pra isso? Ela, não, mas ele já topou. Falou, caralho, você falou com o Mark Ruffalo pra fazer o Erasmo Carlos. Se bem que o Mark Ruffalo não era o Hulk ainda, ele era o cara do De Repente 30. Porque o Mark Ruffalo, você pode ser o Hulk, mas você pode ser também esse cara aí, que ele fez uns filmes bem ruins. O Mark Ruffalo é quase que o Nicolas Cage aí, em certos momentos. O Mark Ruffalo é aquele cara estranho, mas gente boa. Sabe? Não, ele é gente boa, mas a carreira dele ficou muito... Os personagens que ele faz. Ele tem uns boletos pra pagar aí, que de vez em quando você fica impressionado. Tem. Ele deve ser igual a mim, ele deve ser aquele cara que... Falei, cara, esse papel é tão ridículo que eu tenho que fazer. Isso aqui é muito engraçado, vai ficar muito tosco. Tem que fazer essa porra. Deve ser engraçado demais. Então deve ter uns brothers, sabe? Deve fazer com brodagem. Ah, vamos, vai. Mas teve uma época que você trabalhou numa série, não teve? Eu trabalhei como redator. Ah, eu como redator. Eu escrevi uma série que chamava Avassaladoras. Passava na Fox e na Record. Teve um filme, não teve? Teve filme e o filme originou uma série. Teve uma temporada. Eu colaborei lá com 2 episódios. Como era isso, cara, de escrever série? É bem legal. É legal porque era uma série sobre... era uma série sobre mulheres, né? Uhum. Aí eu lembro que na época eu comprei um monte de livro sobre comportamento feminino, né? Uhum. Casais, não sei o quê, mulheres descoladas, blá, blá, blá. E tinha um que era Guia da Ficação. Uhum. Eu acho que é isso. É a da Selva Amorosa, o Guia da Ficação, uma coisa assim. E aí li aqueles livros todos, poder vi muito Sex and the City e tal. É legal. Casamentos blindados. Você entrando em outra, entrar em outro universo é sempre legal, né? Uhum. Você escrever com outra pessoa que não tem nada a ver com você, eu acho muito bacana. Tipo o seu Erasmo. Tão diferente que é engraçado. De vez em quando eu sou o Erasmo. Né? De vez em quando eu acordo e penso... Tá, hoje você é o Erasmo, mas você sente quase. Falando bicho, chamando as pessoas de bicho. Quer saber uma coisa? Eu sou terrível. Eu vou pegar minha caranga, que é uma máquina quente, e vou ser o Erasmo por aí. Vou pro Rock in Rio ser vaiado. Mas aí é engraçado que a minha filha, a Luísa, ela está com 9 anos, mas na época ela não sabia ler ainda, ela foi escolher um livro para ler. Aí ela pegou lá, Manual da Ficação, Guia da Selva Amorosa. Eu olhei pro livro, olhei para ela, falei, então, essa aqui são as histórias dos X-Men. Aí comecei a pegar. Era uma menina deitada com vários homens em quadrinhos na parede dela. Uhum. Eu falei, esse aqui é Jean Grey, esse aqui é o homem, homem de Gelo, esse é o Ciclope, esse é o Anjo, esse é o Fera. E abri o livro, comecei a lembrar das histórias da X-Men, fingi que eu tava lendo e contando história de super-herói pra ela. Tava no livro, não era pra idade dela ainda. Essa história é boa. Pô, mandou bem demais, mas, Pablo. Parabéns, pô, a gente, cara. Tem que improvisar, né, cara? Pô, você é um pai herói, cara. Você foi um herói nesse momento. Não é um pequeno ato de heroísmo, mas ainda assim. Eu me esforço. É. Eu me senti o Roberto Benigni, lembra? Aquele finge que não tem Segunda Guerra? É mesmo, pô, agora você foi longe. Agora você foi longe também. Pô, um judeu do barulho que chama em Portugal. Mas a série era produzida pela Record e mesmo assim tinha essas coisas? Na verdade era uma produção da Total, que é uma produtora, uhum. E tinha uma parceria da Fox com a Record. Ah, então a série passava na Record e passava na Fox. Algumas coisas não podiam ser faladas. Uhum. Tipo, tinha uma... No roteiro original, tinha uma personagem que ela tava na festa fantasia e ela era muito fogosa, então ela tava fantasiada de diabo. Uhum. Aí trocaram o diabo pra outra fantasia. Uhum. Porque, né, pegava um pouco mal. Uhum. E eu fiz uma... Inclusive, pros nerds, né, que estão ouvindo, eu fiz uma... Até depois vou passar até no YouTube pra vocês. Uma cena... Não sei não, um episódio inteiro... Que uma das meninas namorava um cara que era nerd. Uhum. Aí o alter ego foi longe, né? Mas aí tem uma cena que eu falava várias referências a heróis da DC Comics. Uhum. Só que, como era da Fox, eu tive que trocar todas as referências para referências da Marvel. Ah! Era direito da Fox na época, não tinha Marvel Studios ainda e tal. Uhum. Tinha umas coisinhas assim que tinha que rebolar, mas a maioria das piadas ia de boa. Pra quem não sabe, o Pablo, ele tem um canal no YouTube chamado Quatro Coisas, né? A gente falou aqui no começo. E o Pablo é um dos veteranos do YouTube, né? Um dos caras que começou quando tudo era mato, né? É da época que falar quando tudo era mato nem dava gasto. É. Da época que até quando tudo era mato, era mato. Pô, né? YouTube era prosene. Então, e no YouTube tem um vídeo, eu recomendo pra todo mundo aqui assistir, que é o Liga da Justiça de Cospobre. É isso? Como chama esse, o vídeo lá? Esse é meu preferido, é o Recap Cospobre. Recap Cospobre de Liga da Justiça. Cara, eu não assisti Liga da Justiça no cinema, porque pra mim aquilo ali foi suficiente. Ninguém assistiu. Foi, é, ok. Eu achei melhor, o que tá... Seu vídeo de Liga da Justiça é melhor do que o filme Liga da Justiça, tenho certeza. Obrigado. E você faz aquilo... Claro. E, cara, é um trabalho desgraçado fazer aquilo ali, por mais que seja engraçado, por mais que tenha o lance do Cospobre e tal, tem um puta trabalho de produção e edição, tem hora que você aparece 2, 3 vezes na tela, não é fácil fazer aquilo. Eu faço todos os personagens, né? E, então, cara... É que eu não posso contar com ninguém, que vai que a pessoa não vem, aí eu não consigo gravar. Aí eu tenho que fazer só eu comigo mesmo. Mas é interessante porque essa ideia surgiu porque eu queria fazer review de filme, uhum. E eu não podia mostrar o filme pra questão de direitos autorais, de controle de terceiros. Eu falei, pô, eu vou, em vez de eu mostrar a cena pra comentar, eu vou refazer a cena toda, uhum. Do jeito que der. Uhum. Aí eu falei, pô, tá aí uma ideia. E assim foi feito. Então, toda vez que eu preciso mostrar uma cena, eu mostro ela dramatizada com restrições orçamentárias e com texto também debochado, né? É demais, cara. É igual o filme suecado, né? É igual o filme suecado. Ele também tem a parte do... A gente refaz o filme todo. A gente é ótimo, né? Eu refaço o filme todo, recriando as cenas como uma paródia, uhum. Na real. Cara, isso é o verdadeiro espírito punk. Esse é o Erasmo em você, né? Fazendo... É o Erasmo. O cara não parece com o Erasmo, mas tá lá. Então, mas o que eu ia te perguntar é o seguinte. Pra você que faz, que tá habituado a fazer toda essa produção, assim, de fazer um conteúdo acontecer, tipo, sozinho, dentro de casa, só com um computador, coisa assim, como era trabalhar num negócio que era produzido, tipo, pela Record e pela Fox, sabe? Que chegava nesse nível. É, ali o meu papel era reduzido, né? Eu criava as histórias, diálogos e fechava o roteiro, aprovava, mandava. Era bem diferente, era outra história, assim. O que eu trago de Mas você chegou a ver a produção, assim? Roteiro, você foi lá? Drama. Não, fui lá. fui lá assistir e tal, mas é outro universo, né? É outra coisa. Mas qual é a sua visão, assim, a respeito? Você acha que esse é o jeito certo e a gente é que é maluco de se virar desse jeito? Ou você acha que é, tipo, desnecessário, assim, é luxuoso demais? Não era nem luxuoso demais, não. Era um negócio que já tava... não era uma série cara. Uhum. Né? Imagino que as séries americanas ou de outros canais seja até um pouco mais sofisticada, como você tá dizendo. Mas era até que tranquilo, não tinha, assim, os grandes cenários, era mais locação. Nunca parei pra pensar nisso, tá me perguntando agora que eu tô pensando. Eu acho uma coisa muito legal, aí, trazendo pro realidade do YouTube, é como a gente consegue fazer barato e rápido. Uhum. Porque a gente tem que estar em cima do acontecimento, não dá pra esperar domingo pra gravar. Saiu o filme, tem que estar em cima, tem que estar falando dele, e tem que ser rápido, tem que ser barato. Tem que ser meio Clint Eastwood, né? Que fala que o Clint Eastwood é um bom diretor, porque ele é rápido e barato. E fica bom. Uhum. Que não é o caso do Rob Liefeld, né? Que é rápido, barato, mas não fica bom. mas eu acho isso é muito legal. E isso é uma coisa que as produtoras estão começando a importar esses talentos, né? Do cara que sabe se virar. O cara que tem criatividade. Se não deu pra pegar esse equipamento, não tem problema. Bota um drone, faz não sei o quê e dá, se vira. O cara se vira. E esse talento de conhecer todos os processos da produção e facilitar algumas decisões, eu acho que tá sendo uma coisa bastante valorizada hoje em dia. E a galera da internet tem tudo pra... Se quiser continuar em voos maiores, com mais budget, com mais abrangência, eu acho que é um celeiro legal para novos talentos aí da dramaturgia, da teledramaturgia, do cinema. Na verdade, muitas das coisas que a gente usa no YouTube meio que já viraram até linguagem, né? A linguagem do cinema, sim, da televisão e tal. Então, Breaking Bad tinha muita coisa que era feita com GoPro. Tem muita série que é filmada em parte ou na sua totalidade com câmera DSLR, assim, que é um pouco da linguagem, né? Que acaba trazendo um pouco da simplificação. Porque no fim das contas é isso, é o que você falou. Você tem que fazer o negócio funcionar ali. E rápido. Ah. E funciona, né? E acaba saindo. Uhum. Já pensei em virar. Mas assim, quando você se identifica com os papéis dentro de uma produção dessa, você se vê mais como redator ou como ator? Acho que sim. Eu gosto de contar história. Eu gosto de criar a história e gosto de montar os diálogos, de ver a coisa assim, nesse ângulo. Uhum. Eu não sou ator, tô péssimo ator, não sei como seria esse Erasmo. Mas é a coisa que na hora eu ia ver. Mas... sei lá, o Adam Sandler também é e tá aí, melhorado. É mesmo. Mas você chegou a escrever livro, né? Você tem dois livros, não é isso? Tenho três livros publicados. Três livros? Três livros. Um livro do Galvão Bueno, um livro do BBB e um guia para blog e videocast. Tá bom. Um pouquinho dessa história do Quatro Coisas e... Tá, mas você precisa explicar por que diabos você tem um livro do Galvão Bueno. Tá. Na Copa do Mundo de 2010, quando aquilo ali é tudo mato, eu fiz um vídeo baseado no... Na época tava muito em moda a redublagem. Que tinha o Batman Feira da Fruta. Sei. Só mais das antigas deve lembrar. Uhum. E aí comecei a fazer redublagem de zoeira e tal. E aí eu fiz um acontecimento, um incidente, onde o técnico da seleção brasileira, que era o Dunga, xingou os jornalistas lá na coletiva e tal, chamou o cagão de merda lá do Escobar e tal. Caramba, faz 8 anos já isso, hein? Aí alguém comentou, pô, tá igualzinho a cena do Dia de Fúria. Do Michael Douglas. Eu falei, pô, isso dá uma redublagem engraçada. Aí eu tava trabalhando numa agência na época, lembro que eu levantei, fui no banheiro com o caderno e comecei a escrever o roteiro. Igual alucinado, viu? Torrente, assim, de ideia. Cheguei em casa, à noite, gravei. Cara, olha como é que era o YouTube. Eu postei isso 2 horas da manhã. Quem hoje em dia posta vídeo 2 horas da manhã, né? Tá todo mundo preocupado pra caramba com tudo, mas na época não tinha preocupação nenhuma. Joguei o vídeo 2 horas da manhã, de manhã cedo tava no Não Salvo já. Aí, e blogs na época, caiu de um blog grande e era sucesso, né? E o vídeo foi um puta sucesso, foi indicado pra prêmio MTV e tal. Eu lembro desse vídeo. Lembro, do Dia de Fúria. Na mesma época que saiu também o Galvão Birds. Salve os pássaros Galvão, lembra disso? Isso foi demais, cara. Isso foi demais. E aí o pessoal da Panda Books, eles tinham essa ideia de fazer... um livro sobre o Galvão Bueno, aproveitando o negócio do passarinho e tal. A gente tem muita gente que ouve podcast e talvez não se lembre disso. Porque tem muitas pessoas que hoje têm 18 anos e nessa época tinha 10 anos. Pois é. O que é assustador. Rolou um hoax da internet que Cala a Boca Galvão era, na verdade, uma espécie de extinção do Brasil. Não, não, na verdade era o seguinte, as pessoas começavam a twittar Cala a Boca Galvão por causa da Copa, e elas pegavam e tinha gente com cartaz escrito Cala a Boca Galvão no estádio. Virou trending assim. Topic. É, né? E virou um trending topic, e aí no Twitter, que era toda uma coisa só, né, não tinha regionalidade na época, os estrangeiros começaram a perguntar que diabos é Cala a Boca Galvão. E alguém teve essa ideia de dizer Cala a Boca Galvão em português significa Salvem os Pássaros Galvão. Pássaros Galvão. Aí fizeram um documentário narrado por um cara inglês, todo pomposo, com os Galvão Birds. Cada vez que a pessoa usasse a hashtag Cala a Boca Galvão, $1 é acreditado, não sei onde, tal, tinha todo um hoax. Porque a ideia... As pessoas começaram a ideia era Cala a Boca Galvão pra ajudar, sabe? A ideia era fazer os gringos escreverem Cala a Boca Galvão sem saber o que eles estavam fazendo. Exatamente. Aí, é que a história tem vários braços, né? Tem um terceiro braço dessa história, que na época eu também tava com o Tumblr, que era do Maurício de Souza, que eu pegava historinhas, trechinhos de histórias do Maurício de Souza, tirava de contexto e dava um esporro no Maurício. Putz, era maravilhoso isso, cara. Era porra Maurício, né? Porra, era demais isso, cara. Parabéns. Obrigado. Cara. Porra, Maurício era espetacular, cara. Era... Passei muito tempo, eu acho que eu li ele inteiro. Eu acho que eu vi todos. O Maurício era demais, porque a gente criava os personagens, e cada personagem do Maurício tinha uma personalidade que a gente achava dentro do fora de contexto. O negócio era tão fácil de fazer que o Cebolinha era um babaca, a Magali era maconheira, a Mônica era travesti, brincadona. E a gente achava nas histórias subterfúgios pra reforçar aquela característica. Então não era só tirar de contexto, tirava de contexto dentro de um outro contexto. Não, todo mundo lia. Eu trabalhava numa agência nessa época e todo mundo lia. Porque é isso, isso reforçou a ideia de que Cebolinha era muito babaca, né, cara? E aí tipo, vinha várias assim, olha como Cebolinha é babaca, né? E aí era demais, porra, cara. Seu babaca. Aí o Chico Bento ia nadar pelado com não sei o que, seguro, espero o Iro. Aí virou, tinha vários bordões, muito legal. Não, e os redatores do Maurício Souza assim. Começaram a ler, né? E o pessoal começou a identificar eles nos comentários. O Maurício de Souza começou a dar entrevista falando que lia. a filha dele, que é a Magali, né? Ela postou, porra, pai, e o link? Aí o negócio saiu do controle, né, cara? Eu não caçava mais quadrinhos da primeira semana. A gente recebia conteúdo colaborativo e só filtrava. Porque não podia rolar, por exemplo, o quadrinho... Que é muito fácil, né? Apagou a fala de Cebolinha e botou... Puta que pariu. Uhum. É mole. Uhum. Legal era pegar coisas que realmente foram publicadas. Sim. Eu lembro. Tinha a regra, né? Isso, você não podia photoshopar. E é isso que o Maurício gostava. Que não era nada alterado. E ele falava assim... Cara, nem eu penso... Quando eu aprovei essa história, eu não pensei nessa possibilidade. Mas você pegando só aquele trechinho, é claro que alguém tava gozando na boca da Mônica. Não tinha nenhuma. Tinha um buraco. A Mônica passou na frente de uma cerca. Tinha um buraco na cerca. Ela vai olhar o que, que é e alguém mela ela com alguma coisa branca. Ah, não, cara. Cara, era um glory hole, cara. Não tinha nenhuma. Não tinha dúvidas. Porra, Maurício. Mas... Aí voltando à história do livro, eu virei pro pessoal da editora e falei, cara, vamos misturar as duas coisas. A gente fala, pega frases do Galvão, onde o Galvão falou uma besteira, uma coisa idiota, uma coisa digna de um Cala a Boca Galvão. Em vez de só falar Cala a Boca Galvão, vamos dar um esporro no estilo que eu faço no Porra Maurício. Então é Porra Galvão, você já pensou não sei o quê? Virou um Porra Galvão o livro, na real. Então é um compilado de frases do Galvão Bueno comentadas por um cara que tá assistindo televisão. Uhum. Que todo mundo briga com o Galvão, né? Uhum. E foi assim que foi feito. Depois, com esse livro aí, sugeriram fazer do BBB. Que eu peguei frases de participantes do BBB e do Bial e também comentando e criticando as pessoas que falaram aquelas frases absurdas e tal. E foram esses dois livros. Cara, eu vou te dizer que eu sou muito fã do Galvão Bueno. As pessoas acham que eu tô de sacanagem. Eu gosto dele também. Pô, o Galvão Bueno é o melhor, cara. Ninguém nunca chegou perto de fazer o que ele faz, cara. É um showman. Tornar assistir uma corrida de Fórmula 1, cara. Uma corrida de Fórmula 1, isso que eu ia te falar. Aquilo não é... A coisa mais tediosa que existe. É insuportável. Cara, eu gosto de Fórmula 1. É insuportável aquilo, se não for o Galvão Bueno narrando. Você precisa ver inglês, cara. É horroroso. Nossa. Futebol em inglês, eu já não aguento, cara. Cara, a corrida de Fórmula 1 aqui nos Estados Unidos tem propaganda no meio, porque não acontece nada mesmo. O cara passa 5 minutos de propaganda, depois volta a corrida, e aí o cara fala assim, durante a propaganda nada aconteceu. E aí... O cara que era 18º lugar ultrapassou o cara que era 17º. E nos Estados Unidos é a Fórmula Indy, que ainda é mais tediosa porque é círculo. Não, mas a Fórmula Indy, ela tem ela reseta o tempo inteiro, né? É igual o nosso jogo aqui, que vale 1 milhão de pontos no final. Fórmula Indy, que Piquet que fala, né? Fórmula Indy é... Você vai pra ver o carro bater, pegar fogo. É isso. É, só isso. Porque o... É tipo o Coliseu. É, exato. É bem... É, já corrida de biga, circos, né? Circos máximos, né? Circos máximos. Você vai pra ver o cavalo cair, cara. Tombar, a biga sair voando. Você vai pra ver o cara ganhar a corrida. Não, e a corrida reseta no final, né? Tipo, tudo que você fez não valeu nada, porque no final reseta tudo e começa de novo. Então só o final que vale. Mas porque é o único jeito, cara. Como é que você transforma aquilo em algo realmente interessante, a não ser pra quem tá competindo? E, cara, e o Galvão Bueno... Beleza que ele fala umas bobagens quando ele tá comentando futebol e tal. Cara, quem não fala? Porque a gente fica assistindo, né, futebol e a gente se acha especialista, né? Porra, não, o lateral tinha que voltar pra marcar, né? Porra, tinha que... O cabeça de área precisava subir. Cara, você também não sabe, cara. Você também não... Aí acontece uma coisa, só que ninguém tá te ouvindo. Né? É, exato. E assistir futebol sem ser o Galvão Bueno narrando, perde metade da graça, cara. É uma frase dele que tá no livro que eu sempre lembro dela, que eu acho que é minha preferida. Que é assim... Chuta, pato! Chuta, pato! Chuta, pato! Aí o pato chuta, a bola vai lá na torcida, né? Aí ele completa assim, o pato se precipitou. Isso é muito Galvão, cara. É coisa de pato tá ouvindo ele, olha pra ele e fala assim, porra, cala a boca, Galvão, né? É frase assim, não. É demais. Mas você falou que você escreveu um terceiro livro também. Terceiro livro é um livro mais técnico, quase biográfico, que é um guia de vlog e videocast, que é onde eu conto a história do início do Quatro Coisas, perrengues, aquela coisa de tudo, fazer tudo sozinho. Dá umas dicas pra quem tá começando, principalmente na hora de achar seu nicho, achar o tema, né? Às vezes o cara quer fazer uma produção em YouTube, mas quer pegar uma onda e às vezes nem é a onda dele. Então... Uhum. A primeira pergunta que eu faço no livro é o que, que as pessoas dizem que você é bom, não o que você acha que você é bom. O que, que as pessoas sempre comentam? Pô, você é bom. Ah, sou bom em nada, só torço pro Flamengo. Falei, cara, faz um canal sobre o Flamengo. Uhum. Se é isso que você é bom, se é isso que você entende, se tá confortável em falar, que você consegue passar credibilidade às pessoas, as pessoas dizem que você só fala de futebol, então faz sobre futebol. Né? Mesmo que você queira fazer sobre gameplay porque tá dando dinheiro, não vai dar certo. Fala sobre o que as pessoas dizem que você é bom. Você passa credibilidade para as pessoas. Essa é a primeira dica que eu dou no livro e as outras só comprando. Mas é a dica que eu sempre falo também para as pessoas. Você tem que seguir o seu coração. Eu uso essa frase porque é mais bonito. Mais bonito, realmente. Mas nem sempre aquilo que você é apaixonado, você é bom. É. Isso tem que ficar também, né? Ok, mas se a gente recebe... Eu adoro Fórmula 1, mas sou péssimo motorista. Não conseguia fazer... Não conseguia ter um canal sobre Fórmula 1. É, eu faço parte de uma empresa que cuida, que gerencia canais do YouTube, entre eles, Quatro Coisas. E de vez em quando a gente recebe pedidos e consultas e etc. de pessoas querendo fazer novos canais e coisa assim. E essa é uma coisa normal, assim. As pessoas chegam e falam assim, ah, canal de game tá dando muito certo. Cara, mas você tem que ser bom nisso. É a mesma coisa. Você tem que gostar disso. Não adianta você fazer porque dá certo. Dá certo porque os caras são bons. Não porque qualquer um vai fazer e vai funcionar. Eu acho que é isso aí. Mas como é que você resolveu virar youtuber, cara? Ou blogger, sei lá. De onde que veio isso? Então, já tinha feito... Eu também trabalhava em agência de publicidade e agência de publicidade do interior. Uhum. Então eu fazia... Aonde no interior? Carro. Juiz de Fora. Eu fazia Minas Gerais, né? Uhum. Eu fazia anúncio de carro. Você nasceu em Juiz de Fora? Era concessionária. Eu nasci em Cataguases. Cataguases... É a terra do Humberto Mauro, que é o pai do cinema brasileiro. Ok, se você então, tá dizendo... Essa referência aí. É, Humberto Mauro é foda. Cataguases é em Minas? Cataguases é em Minas. É tipo a grande Juiz de Fora? Região da Zona da Mata, Juiz de Fora. Eu morei em Além Paraíba também, que é divisa com o Rio de Janeiro. Aliás, tem o Rio Paraíba do Sul, que divide os dois estados. Além Paraíba tá na margem direita de quem vai, ou esquerda de quem vem. E o estado do Rio tá do outro lado. Uhum. E do outro lado, no estado do Rio, passa a Rio Bahia. Uhum. E numa estrada como essa, tem algumas casas, né? Uhum. Especiais. Tem umas tias muito, muito alegres que moram lá e tal. É... umas casas de tolerância, né? Puteiro, né? Puteiro. A casa de burlesco. E a gente, moleque, a gente atravessava a ponte pra ir na casa das tias, pra zoar. E a gente era menor de idade. Então, se batesse polícia, a gente tinha que voltar e atravessar a ponte rápido, porque era outro estado e a polícia não podia pegar a gente. Caraca, genial! É porques! Eu tava vivendo porques! Ainda dava tchauzinho. Ainda dava tchauzinho, é. Aí, era muito engraçado isso. Depois que eu fui assistir Pogs, eu falei assim, caraca, eu fiz muito isso. Cara, mas por que que eu tava falando? Suecava filmes nessa época, pensa bem. Nessa época, olha só, a gente fazia já o recap. Mas eu tava falando de Juiz de Fora, tá, publicidade. E eu fazia anúncio de carro, de concessionária. Então era assim, no aniversário da Toyota, quem ganha um presente é você. Carnaval de ofertas na Mercedes. E eu não podia sair disso. Porque nada era aprovado. Então eu ficava com déficit de fazer alguma coisa criativa e inventiva muito grande. E aí eu ficava nessa, né? E eu lembro que antes disso eu fiz um estágio na Embratel. Uhum. Na área de comunicação. E eu tinha uma coisa que ninguém tinha ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, que era banda larga, fibra ótica. Caramba! Eu voava. E aí eu comecei a ler muito blog, né? Pra pegar conteúdo pra fazer. Eu fazia aquelas televisõezinhas que ficam pros pessoal do telemarketing, passando informação, débito automático, seu horóscopo, não sei o quê. Era um PowerPoint que ficava girando em loop pro pessoal que trabalhava no telemarketing se informar sobre novidades da empresa, convênios, entre outras coisas, umas piadinhas de internet que estavam começando ali. Aí eu catava na internet umas piadas e fazia as apresentações em PowerPoint. Era basicamente isso a minha função ali. Uhum. E aí comecei a descobrir os blogs. E aí eu criei meu primeiro blog, que foi o Pérolas para Porcos. Legal. 2001. Aí, do blog, comecei a avançar, aí criei, aí comecei a fazer vídeo e tal, tive um podcast uma época, e de fazer vídeo pro YouTube, dessas redublagens, né, comecei a fazer redublagem e tal, e eu falei, pô, eu acho que já é a hora de, já mostrei meu nome no texto, já mostrei minha voz na redublagem, vamos dar um passo à frente, vou botar minha cara, vou fazer um videocast. Uhum. Era o que como se chamava, né. Que ano era isso? Isso aí era 2011. Não era tão antigo assim. Já, o YouTube tava consolidado já. Já. Aí eu falei, vou fazer um programa. Aí usei, eu fui formado em comunicação, tinha uma certa noção do formato. E fiz um programa meio televisivo, dividido em blocos, onde eu pensei as histórias do quatro coisas. Eu falava de uma coisa boa, uma coisa ruim, uma coisa velha, uma coisa nova. Por quê? Me dá a oportunidade de falar de nostalgia, me dá a oportunidade de anunciar algum produto, me dá a oportunidade de brincar com o tema, com uma coisa ruim, e me dá a oportunidade de elogiar alguma coisa interessante sobre o tema. E daí surgiu a ideia do Quatro Coisas, que tá aí até hoje, 6 anos. Que legal, cara. E que é demais, né? Eu adoro Quatro Coisas. Eu acho que é um dos programas mais legais. Justamente por isso, pelo formato dele. Por ser um formato que você consegue entender, sabe? Sim, foi legal porque depois que o Quatro Coisas foi pra TV, ficou 3 anos na Play TV, ele foi exatamente como era na internet. E isso não acontecia com ninguém. Uhum. Num canal de internet, assim, geralmente o cara ia fazer um programa na TV, ia fazer um programa no Multishow, ia fazer um programa na Mix. E eu, a personalidade, né? E eu, a celebridade, em outro formato. E nem sempre isso funcionava. Eu fui um dos primeiros que pegou exatamente o formato e levou exatamente como ele era pra TV, porque ele já era meio... Uhum. É, fazia sentido, né? Funcionou. Isso foi ótimo, né? Excelente. E foi em Cataguases que tem aquela história que você passou a tocar em Engenheiros do Havaí? Em Cataguases, quando eu fui baixista de Engenheiros do Havaí. Você morava lá ainda? Não, já não morava lá, mas minha família é toda de lá, meus avós e tal. Uhum. E eu tinha um amigo meu que trabalhava com show pelo Brasil. E ele tava em Cataguases no mesmo fim de semana que eu. Aí ele falou, pô, vai ter um show do acústico dos Engenheiros. Você não quer ir lá ver? Eu falei, claro. Peguei e fui. E o cara, como ele era da produção lá do STF, ele botou pra dentro. E aí eu entrei, como é que foi? É, eu entrei, ele depois liberou bastidores pra mim. Então eu entrei na área fechada lá. Uhum. E aí conversando, eu fiquei com sede, falei, vou comprar uma cerveja lá no bar. Quando eu fui sair, tinha um segurança e tinham um monte de fã. Uhum. Na porta da entrada pros camarins ali, pros bastidores. E eu falei, pô, vou sair, vou lá no bar, tô voltando. Uhum. Falou, não, se você sair, você não pode mais voltar. Falei, mas como assim? Você não tá me vendo aqui dentro? Só você me olhar de novo e falar assim, pode entrar. Uhum. Não, só por essa porta, só pra um lado. Uhum. Se você quiser ir pro bar, você vai ter que ir ali por fora. Me mostrou uma porta. Eu falei assim, cara, mas se eu sair dali, eu vou sair por fora de todo o show. Ou seja, vou ter que entrar de novo, pagar outro ingresso por entrar na área comum pra depois você me colocar pra dentro. Uhum. Praticamente sair de Cataguases. É praticamente tipo a cidade. Não, praticamente sair do estado. Vai ser mudar de jurisdição. É impressionante. Aí não teve jeito. Eu falei, pô, então tá, então vou ficar aqui. Aí entrei, fui lá pra dentro. E aí, comecei a conversar com o pessoal do staff ali e tal, o cara falou, ah, você... eu contei a história, o cara falou, que isso, é doido, peraí, vou arrumar pra você. Foi lá no camarim, roubou a garrafa de vinho uhum. e me deu, eu falei, meu Deus, Se alguém descobre, eu tô expulso daqui, né? Mas tá bom. Aí tô lá bebendo vinho e tal, bebi uma garrafa de vinho, vi o show, ótimo. Beleza ali da coxinha, muito legal, muito interessante. E aí eu já meio zoado, a garrafa toda na cabeça. Sentei no retorno, a banda já tinha entrado, eu acho que até já tinha ido embora. Sentei no retorno ali no canto do palco, tô quieto. E aí tô vendo um monte de fã, um CDzinho na mão assim. Cidade interior, né? Não tem assim. O ídolo vai, é loucura, né? Uhum, é, exato. E os fãs, viu um burburinho de fã que tava no canto ali, querendo um autógrafo, querendo um contato, querendo um oi e tal, não sei o quê. E aí eles começaram a chamar atenção. Eu falei, essas meninas vão pedir pra eu botar elas pra dentro. Uhum. Aí eu tô olhando assim, meio de lado, assim, não querendo me comprometer. Aí eu vi, consegui entender o que elas estavam falando. Elas estavam perguntando se eu era da banda. Você é da banda? Você é da banda? Esses filhos da puta que viram o show, né? Chegaram agora. Que não vira o show pra ver que eu não tava na banda. Eu tava com a camisa de Yardbirds, eu tava parecendo músico, realmente. Uhum. Mas, enfim, tava lá sentado. Aí eu olhei pras meninas e falei assim, quer saber? Fiz um sinal assim de quem toca baixo, sabe? Uhum. E aí elas... Começaram a gritar, cara. Puta que pariu. E agora? Eu falei, puta. E elas começaram a gritar, cara, bem mais alto, e foi espalhando, sabe? Parecia que a pessoa lá do outro canto imaginou assim, o Humberto apareceu. Começou todo mundo a gritar e tacar os CDs em cima de mim. Comecei a receber capa de CD e um monte, assim. Assim era só jogava caneta, em cima de... Caramba. Eu jogava capa de CD e caneta. Só tem aí uma olhei, coisa a fazer, né? Aí ela falou assim, você é da banda? Eu falei assim, não, eu sou da banda. Quando o Humberto vai pro piano, sou eu que toco baixo. Aí ele falou, é legal, é legal a história contada com convicção, né? Você criou até um backstory. Não, pra... Por não, que, falei, que você é da banda? Porra, eu pelo menos assisti o show e sei que acontecia aquilo, né? Só tiram. Falei, quando o Beto vai piano tocar lá aquelas músicas babaladas, tem um cara que pega o baixo e faz o baixo. Aí peguei a caneta, peguei o CD, fui assinando e devolvendo. Então deve ter um monte de gente que hoje, dado com seus 30 anos, que tem lá o CD do Acústico do Engenheiros do Havaí com a minha assinatura, né? Até na época que eu fiz assim. Eu fiz até um post no blog sobre isso. Eu gostaria que alguém, se eu por acaso lesse, fizesse uma foto e me mandasse, que eu queria guardar. Pô, a gente precisa... Que... Você, caro ouvinte de Cataguases... Se alguém está ouvindo e tem esse CD, por favor, manda pro Guga. Manda pra gente no Twitter. Você assinou Pablo Peixoto? Ou você assinou... Paulo Peixoto, tem meu nome, Paulo Peixoto. Um beijo do Paulo Peixoto, ele desenhava um baixozinho assim do lado, uma roca do Paul, sabe? Desenhava um baixinho assim, com carinhos musicais, um abraço, não sei o quê. Comecei a inventar, louca, assim, zoando, né? Estava esperando meu amigo fechar o show para poder sair comigo. Então ia demorar, por isso que eu fiquei lá. Aí ele tava lá, tirando cabo, juntando microfone, e eu fiquei dando autógrafo. Ainda você devia ter voltado, ainda gritaram pra trás, recolhe meu baixo ali. É um esporro ali, né? Abraços musicais do Paulo Peixoto. Um baixozinho desenhado, bum, bum, bum, bum. Caramba, cara, então você quase foi o Erasmo Carlos. Aquela clave, né, de sol, né? Não, baixista, então vou te dar uma dica. Baixista desenha clave de Fá. Clave de Fá, né? É clave de Fá, porque é a clave de Fá que você usa em instrumento grave, entendeu? Tem muito tempo que eu deixei a banda. É, então. Clave de Sol é coisa de guitarrista. Baixista. Pode olhar. Se o cara tem tatuagem de clave de Fá, sabe como é? Parece assim, dois pontinhos e uma vírgula. É, eu tava lembrando, mas o nome eu tinha me perdido agora. É, então. Será de Sol ou de Fá? É, então, quando você vê que o cara tem clave de Fá, ele é baixista, pode ter certeza. É essa aí que eu desenhei, que é tipo um caracol, assim. É, aquela que parece um E, né? Parece uma letra E. Um E comercial, um ampersand. Caracolzinho com duas bolinhas. Isso, é. É esse mesmo. Então, você, cara, já você fui Erasmo, quase foi o Erasmo. Fui o substituto do Humberto Gessinger. E quase foi um Engenheiro do Havaí, cara. E você quase... E você quase é um Mark Ruffalo. Eu quase fui o Hulk. São pessoas que se juntar viram uma super equipe de super-heróis, né, cara? É o Liga Extraordinária. O Erasmo, o Beto Guedes e o Hulk tocando na banda. Pô, você podia fazer isso. Você podia fazer um filme com isso. Porra, isso é sensacional. Posso contar uma história extra? Conta, claro, vai lá. Eu trabalhava em publicidade, como eu falei, trabalhava em agência e tal, e tinha uma empresa de metalúrgica que ia se instalar numa cidadezinha de Minas Gerais. Chamava Igrejinha. Cidadezinha bucólica. A cidade ou a empresa? A empresa ia se instalar na cidade. A cidade chama Igrejinha. Igrejinha. Era uma cidade bucólica, que tinha uma igrejinha, tinha umas casinhas, né? Casa simples, com cadeiras na calçada. Aham. Uhum. e aquela coisa toda, cidade do interior e tal, e aquela monstruosa empresa multinacional mineradora pra fazer, Guga, pra fazer uma fábrica de... Era reciclagem de bateria de carro. Caralho. Cara. Com alta concentração de chumbo. Nossa, cara. Que história horrível. Por que você tá terminando com essa história horrível, cara? Ia ter uma consulta popular, pra você colocar nos pós-créditos. Ia ter uma consulta popular na cidade sobre a presença ou não da fábrica. E quem foi fazer a campanha pra fábrica se instalar na cidade e poluir aquela merda toda? Pablo Peixoto. Eu. Cara, a mote era: o chumbo faz bem pra você. Meu Deus, cara. Que gera essa emprego, história mais horrível que eu já ouvi. Porque gera desenvolvimento, porque gera emprego. Aí tinha um jingle, cara. O chumbo faz bem pra você. Isso também faz bem pra você. É um emprego, desenvolvimento e tecnologia. Faz bem pra você. Um pouquinho de chumbo não faz mal. Isso aqui... o jingle, pra toda a campanha dessa merda, velho, o soldadinho de chumbo era o mascote da campanha. O mascote da campanha, o soldadinho de chumbo. Isso aqui piora a história, sabe por quê? O soldadinho de chumbo só tem uma perna, cara. E a gente mandou a proposta. Sabe o que a empresa falou? Não, mas faz um soldadinho com duas pernas. Porque tem uma possibilidade de envenenamento por chumbo gerar crianças deficientes. Aí ficou um soldadinho de chumbo de duas pernas. A gente deu um brinde, soldadinho de chumbo, no dia que teve a consulta popular. Puta que pariu, nós compramos as crianças com soldadinho de chumbo, cara, que se elas chuparem, merda, elas morrem. Caralho, eu destruí a igrejinha, cara. Até hoje eu não me perdoo, cara. O que as coisas que fazem é curvo. Acabei, eu destruí a cidade. E foi votado, passou. Realmente as pessoas se convenceram que o chumbo não faz mal, porque traz emprego. E eu nunca mais quis saber o que aconteceu com a igrejinha. Não olhei no Google. Tô com medo. Sabe quando o Simba volta pro reino e tá daquele jeito? É assim que eu imagino. Cara, Erasmo, né? Humberto Gessinger, Hulk, metal pesado. Cara, eu ainda. Eu sei que você contou a história até o final, mas eu ainda tô rindo do jingle, porque. Tinha um jingle, cara. Como é retorno? Essa porra desse chumbo faz bem pra você. Isso faz bem pra você. Acabei com a cidade. Quantas crianças. Não quero nem pensar essa porra, cara. Depois de ter filho, não quero nem saber. Meu Deus, cara. Mas olha, ó, se você é de igrejinha, desculpa. Desculpa, eu era jovem. E ambicioso. Que pariu. Foda. Essa porra ficou no meu cu. Ficou no meu portfólio há muito tempo. Porque foi uma campanha gigante, cara. Pra poder botar a porra da fábrica de processamento de bateria de carro na cidadezinha, o Riacho de Igrejinha, puta merda. Chamava Riacho Lindo. Cara, que puta que É, mas hoje, pelo menos, se acabar a sua bateria e você estiver em Igrejinha, você consegue fazer uma chupeta no solo, né? Liga os polos no solo e liga o carro. Desculpa aí, população de Igrejinha que está ouvindo esse podcast. Meu Deus, cara. Se que... vai ter um cara, pô, eu sou de Igrejinha, seu filho da puta. Que história horrível e ao mesmo tempo total, maravilhosa. Né? Total. A história ficou bem o programa. Pablo Peixoto, senhoras e senhores. Obrigado. Solta os aplausos histéricos de novo aí, Caio. Pablo, obrigado, cara. Foi demais. Obrigado, gente. Valeu. Rafael. Muito obrigado. Adeus. Valeu. Este podcast foi editado por Caio Corraine.